Bruno, 0 decimal 8. Bruno, 0 decimal 8, tá 3895. Doutor, tá 3895 no 1800 peça aí da EL. 3895, contato na decolagem 340 da EL. Sobre o 340 da EL, tá 3895. É porque eu não tenho contato visual com o mesmo e consta pra mim que ele encontra-se ocupado. Só um minuto, por favor, que eu vou checar junto à infra-aérea. Então prossegue via Juliette pro 08 azul. Tem que prossegue via Juliette pro 08 azul, 407. 0, esqueça para 2010, ajuste no 020, é o poste estabilizado na LS. Para 2000-020, acusaremos estabilizados, 35240. Salvador, Bravo, Alfa Tango. Bravo, Alfa Tango, controle, prossiga. Passou a sua vertical, mantendo 120. Confirmado, você passou já a vertical, já a 8 milhas. 8 milhas, a vertical de Salvador se encontra atrás do Serena. Afirmativo, tentamos contato, mas estava sobremodulando. Sem problema, só confirmando a posição. Mantém 120 e reporte a posição coral. Reportar coral no ideal, o coral Alfa Tango. Sério, no 443, pronto, cópia. Está autorizado para Pirassununga, nível 240, decola da 10, vai cumprir o perfil da saída da Euleda, após direto Arubi conforme rota. Aciona 5142 no transponder, 1208 é a frequência do controle. Contagiamento correto, para táxi 11895, o altímetro marca 1020. Essa ponte não é descida duas vezes, estamos chegando aqui, não tem ponte nenhuma. 3804, complete a aproximação e aguarde transferência. Aguardando 3804. Bono 754, desce ao 050, chegada Mari. 050 Mari, 1974. Da aérea 1443, que está com ponta com a espera da hotel. Decola da 17 no axé, após decolagem direita. 0161 no transponder, 1208 controle, Quebec. 04, complete a aproximação, torre em 1895. 1895, 3204, bom dia. Bom dia. Foxtrot. Quebec, 11895 para táxi, 1020 na altímetro, até a próxima. Autorizado, né? Mantém cabeceira no zero. Pode passar de aeronave na final, ali mantém na máxima. Web, 741, vai, acordando, conta com o Foxtrot. Aguardando. Trip 98 no 5, pronto, cópia. Pronto, cópia, 98 no 5. Está autorizado para Curitiba, 340 ao nível, decola da 10, saída Arbor, transição Elefa. Onde prossegue a Pesulo 21 no Sorocaba, Peralfa 310. Acena 5426 no transponder, 1208, a frequência do controle. Confirma o transponder? 5426. Bem, trip 9895, autorizado Curitiba, nível 340, decola da 10. Árvore de transição Elefa. E a Pesulo 21, Sorocaba, Upper Alpha 310. Transponder 5426, controle 1298. Controle 120, decimal 8, trip. 1208, para o pushback na meta. Na 0498, no 5. 04 do parte 3. Afirmo. Autorizado, seu ataque. Mará para o táxi, 98. O TAN 3144 vai ingressar via Juliette pro 11. Juliette, gate 11, 3144. TAN 9463. 0 graus, 109, autorizado a colapso no 0. Colapso, mano, quilômetro. táxi, estou falando que o táxi está autorizado. É porta, ponte, cara da Papá. Seu falador, seu Tomar Quebec. Tomar Quebec autorizado, táxi, porta, ponte, cara da Papá. Alfa Juliette 04, S673. Pouso na pista no 033204. A 3895, chame Recife em 1251, alternativa 13325. Recife 1251, apenas 3520, chame Torre em 1895. 1895, Torre 35240, uma boa tarde. Trepe 9895 para o táxi, 58 a bordo, 4 horas e 30, já toma meu Fernando Campinas. Epa, tá 9463. Ono 754, desça para 2000 pés, ajuste Ono 020. 2020, 9754. Espera da Ono 0, torre Ono 1895. Obrigado, boa tarde, 9895. Boa. Solo Salvador, boa tarde, né? 3830, corrigindo, 3804, Vibrona, né? 3804, prossegue via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, antes da Juliette, né? 3204. É ponto, ponto, perdão, não seja. O Oscar Golf decolado aos 4-0, controle do 10-10-10. No corredor Axé, reporte o farol da barra. 240, final 10, baixar e travado visual. 240, informar que está vivo. 40. O Axé pagou, mano, controle 3804 vai manter posição antes da Juliette. Você vê passagem ao tráfego da 30 à sua esquerda. E após a passagem do mesmo, que procede para o ponto de espera, o seu ingresso via Juliette para o 01. Boa passagem do 30, vai ingressar a Juliette para o 01. 3804. O Meco Golf, controle do Siga. Meu Eco Golf, chame o Centro Recife, a frequência 128.8, alternativa 1260. Salvador Boa, 1904, Nebolão. Objeto 6741, 340, vigilância. 34, vigilância, Salvador, Bono 924, desce ao nível 050, chegada mar. 50, chegada mar, Bono 924. Localizador, 941. Sono, torre 1895. 1895, bota. É, Lima tem que ser. Tio Leda, mensagem 4. Obrigado, mensagem 4. Perisco 240, solo 43, direita, solo 219. 219, 243. O trip 9815, sente, bota a ponte de pena. Boa tarde, voo 941, baixar travado. Onde for amarelo que está livre? 741. 486, vento 160 graus, 109, autorizado a decolar, estamos aí. Quilômetro Oeste, autorizado ingresso, a porta está alinhada e pronta, sendo de festa. Controle, Vitão, Quebec. Controle em Salvador, Papatango, Vitão, Quebec, decolou, não se escuta. Vitão, Quebec, Alô Lourenço, o nome é Pérez, corredor Axé, reporte para da Barra. Meu pé, essa é a porta na fora da barra, Vitor Maikadec. Quatro, um, vento, 150 graus, 109, pouso, pista no zero. Alterando pouso no zero, 941. 4,6, decolada, os 4,4, ponto 1, 2, 0, 2, 1, 08, 5, 4, 8, 6. Salvador, trip 5486, na Momo. Vigilância, trip 5486, aí da Momo. É. O 5486 vai acionar 5165, código transponder. 5165, alterando o 5486. Área 43, ali mantém o som. Então. 41 no solo, as 45, direita solo, nos anos monólogos. Direito, 209, na quadrilha. Ótimo, autorizado a colapso no 7, vento 150 graus, 109. 0941, prossegue se Alfa chama antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, na quadrilha. Estabilizado, Norte 754. 1754, complete de aproximação, 1895. 1895, pode ir. 6741, Recife, 1251, alternativa 1-3325. 251-3325, 6741. Oscar Papagolf, livre frequência até o regresso. O 934 desça para 2.000 pés, ajuste 1.020, reposta estabilizada LS. 2.020, o Bono 924, reposta estabilizada. Diga. 4.3, trocar o acionamento e reforçar. Qual foi a sua intenção do Fox Kilo? Para início de descida. Qual foi o destino? Confirme o destino, por gentileza. Gente, Zulu Foxtrot Kilo, mantenha a minha escuta aguarda, por favor, tá ok? Prepara corredor forte, vai sair visual, com curva esquerda. Corredor forte, vai visual. Mantenha mil, aguarda, não, meu. Controle, foi 0443, decolado. 01443, submantenha nível 240, saída da El Vigilante. Na da El até o 240, 443. O acionamento é a critério do comandante, aguardando para cópia. Alô, Salvador, boa tarde, Azul 4089. Golo 941, ingresso via Gillette para o 612. Azul 4089, prepara da El, Leda Diné, mantém-me escuta e aguarda a cópia, por favor. Da Leda Diné aguardando, pista Quebec. Isso, Mike Quebec, livre frequência, 12345 até o regresso. Cópia. Está autorizado para Serra November Juliette Oscar 095 ao nível. Você vai decolar da 10 no corredor forte com curva à esquerda. Aciona 5063 no transponder, 120, decimal 8 é a frequência do controle. Pessoas a bordo 01. Você decola do ponto de espera da 10 ou da interseção Delta? Boa tarde, 697, 4.000 pés, Bonf, 1.020. 4.000 pés na fila de Bonf, com 1.020, gol, 1.007. Corrigindo o altímetro, 1.019, 1.019. 1.019, boa, 1.097. Pátio, vai curvar à esquerda em direção ao pátio principal, aquele que o senhor contornou. Quando o senhor estiver na saída do pátio 3, vai aguardar para novas instruções, ok? Não copiou o que? Quilo, sabe onde está os Singers aqui, as aeronaves da TAM, da Gol, todos eles? Tem a sua localização espacial deles? Então, você vai prosseguir em direção a eles e vai aguardar na saída do pátio 3, pra cruzar, aguardando para cruzar a Juliette, seguir em frente até o ponto de espera, ok? O Gol no 754 prossegue via Alfa, mantém, me chama antes da Juliette, por gentileza. Alfa da Juliette, no 754. 52, controle da 0-10-1. Controle da 08, boa, boa tarde, 98 no 5. É, pronto, cópia. Trip 98 no 5. Trip 98 no 5, 340, Arbor Vigilância. Arbor Vigilância, 3498 no 5. Pista Quebec. Autorizado para Vitória, nível 360, decola da 10, saída da El, Leda, Eut. Onde se acerta a Upper Whiskey 50, prossegue conforme rota. 5425 é o transponder, no 208 controle. Centralizado Vitória, nível de voo 360, decola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Aivoa, Eut. Onde se acerta a Upper Whiskey 50. Até Vitória, é, transponde 5425, controle da 08, 40 de novo. Correto, chama para o posto no 08, quadro pronto. Cliente azul 4089. O Gol no 754, ingressa Juliette para o 10. Juliette para o 10, 474. Gol 2685, no 2545, trip 5486, boa tarde. Boa tarde. Fome, Alfa, Oscar, Novembro e pronto, cópia. Zulu Fox Kilo, agora eu tenho contato visual com o senhor vai curvar à esquerda, seguir em frente, passar pelo Finger 4, ingressar na Índia Alfa e quando no ponto de espera, chama a torre em 118 decimal 95. Quatro, complete a aproximação, torre 11895. 295, bola 924. Torre Salvador, bola 924. 924. Confirma trem baixo, é 1.40 graus, 1.09, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, pista no zero, 1.09. Fome, Alfa, Oscar, Novembro, pronto pra cópia? Autorizado Serra November Juliette, Oscar, nível 095, decola da 10 no corredor forte. Após decolagem, curva à esquerda. 5064 é o código transponder, 1208 é a frequência do controle. Com destino a Serra, November Juliette, ótimo. Solicitando a presença pro Edgonza. O 39815, chame agora Recife em 128.8, alternativa 1260 e solicite ao mesmo pro Edgonza. 288-260 chamará, obrigado, boa tarde. Tá bom, no menor, está aqui pequeno desvio à esquerda, à direita, 5 graus, como é que está uma promoção? Após o desvio pro Edpelo, o nome 97, descendo para 2500 pés. Que após o desvio, já está na altura de pelo, descendo 2.500 metros, igual no menor 7. Quilo ali, mantém canseira no zero. Solicita acionamento na posição 8 e posterior pushback. O acionamento é a critério, me chama quando pronto para o push. Bem, então está autorizado o acionamento na posição 8, azul 4089. Direita, solo 219. 219, vim com solo, vou no 924. Fora de sala, Papa Romeu, Zulu Fox Kilo. Zulu Fox Kilo. A 0900, curva esquerda, proa de buraquinho, controlando 0.8. Poderia informar 1.20.8, confirme, curva esquerda para o quilo. Confirmo, curva esquerda para seguir linha do litoral, chama controle 1.20.8, Zulu Fox Kilo. Zulu Fox Kilo, 1.20.8, linha do litoral. Cadê o Papa Romeu Zulu Fox Kilo? Ok, para controle? É o Papa Romeu Zulu Fox Kilo. Papa Romeu Zulu Fox Kilo, confirme? Papa Romeu, Zulu Foxtrot Kilo, decolado de Salvador para o Aeroclube de João Pessoa.